Foi realizado na manhã de domingo, 6 de maio, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o 56º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais. Um total de 6.313 candidatos, vindos de todos os estados brasileiros, inscreveram-se para a prova. Foram 3.094 mulheres e 3.219 homens inscritos. Desses, 747 concorreram às vagas para negros, que correspondem a 20% do total, e 109 para as pessoas com deficiência, equivalentes a 10% das vagas. Eles disputam 50 vagas de promotor de justiça. Segundo a Fundep, responsável pelo gerenciamento do concurso, 5.418 candidatos compareceram à prova. A avaliação contemplou 4 grupos temáticos sobre direito, divididos em 80 questões de múltipla escolha. O advogado Leonardo Coelho, de Andrade, de Salvador, tenta o concurso pelo segundo ano consecutivo. Na opinião dele, a prova foi bem formulada e contextualizada. O candidato ressalta que o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Mineiro é reconhecido em todo o país. Eu acho que a instituição em si, da luta e do trabalho que o Ministério Público de Minas faz, assim, citando alguns exemplos, algumas ações chegam no Supremo e no STJ, a maioria são do Estado de Minas. É o Ministério Público agindo e essas ações vão subindo e tem repercutido efeito. Está trazendo alguns efeitos, entendeu? Em relação ao cotidiano. Então, assim, você vê uma mudança. Fora que tem um paradigma que Minas atua muito mais numa forma de evitar os litígios do que está indo demandando. Então, assim, eles vão de uma maneira se antecipando. Eu acho que essa é a atuação do Ministério Público. Essa é uma visão atual do Ministério Público, que não é atuar diretamente em litígios, trazendo demandas para o judiciário e tentar solucionar os problemas da sociedade. É você estar na sociedade, já inserido. Pela primeira vez, o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais reserva 20% das vagas a candidatos negros, conforme determinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A promotora de justiça Nívia Mônica da Silva, que integra o grupo do conselho responsável por elaborar a resolução que determina a reserva de vagas, fala sobre a importância das cotas. As cotas, na verdade, do meu ponto de vista, elas não são desejáveis. Não é desejável que eu tenha uma ação afirmativa, porque todas as pessoas são iguais em direitos e deveres. Isso é uma sociedade justa, igualitária, as pessoas são iguais e nada justifica que uma pessoa que tem o mesmo poder intelectual, etc., seja tratada, entre com alguma vantagem, em tese. A questão é que a gente sabe que essa igualdade ela não é substancial, ela é só formal. Pessoas, a gente tem inúmeras pesquisas que essas pessoas têm muito mais dificuldade de acesso a estudo, elas, em geral, trabalham, têm uma carga horária maior, e então as cotas são algo transitório, inclusive a própria lei de cotas no ensino, ela traz, né, um período em que isso vai ser reavaliado. Então, a gente, pelas pesquisas que o próprio CNJ e que o CNMP e que vários outros fizeram, a gente tem um percentual muito baixo de juízes promotores negros, e que isso também se reflete na falta de aceitação, de identidade que a população brasileira às vezes vê no judiciário. E isso, o fato da gente, entre aspas, colorir a justiça, pode aumentar assim, a qualidade do acesso à justiça para essa população negra, que representa um grande percentual. Né? Então, a expectativa dos proponentes, né, que isso vem sendo pensado há muito tempo por muitos juízes, muitos promotores, muitos enfim, desembargadores, é que a gente possa assumir um parâmetro de justiça visto por pessoas que enfrentaram essas dificuldades e que veem a questão por um outro âmbito também. Né? Então, seria um salto qualitativo e aprender um pouco com essas diferenças e lidar melhor com essas diferenças, né? Entender qual é a história de vida, o que isso repercute ou não. A segunda etapa do concurso de provas escritas especializadas ocorrerá nos dias 30 de junho e 1º de julho. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.